Portal do Arrocha. Ô, paixão, vamos relembrar o passado, meu irmão Juarez. Nas noites frias a dor invade o meu ser e afoga o meu peito em solidão. Quanta aflição, parece o meu fim. Que ela se afastou de mim pra tão distante. Não faça assim, teu cheiro tá no ar do meu jardim. Fala pra ela, diga pra ela que eu estou aqui a esperar. Sempre por ela, chamo por ela. Será que ela não vai me ligar? Choro por ela. E afoga o meu peito em solidão. Quanta aflição, parece o meu fim. Por que que ela se afastou de mim pra tão distante? Não faça assim, teu cheiro tá no ar do meu jardim. Fala pra ela, diga pra ela que eu estou aqui a esperar. Sempre por ela, chamo por ela.